Salvador, azul 4-7, ponto de estacionamento, posição 1. Autorizado, azul 4447, chama táxi. Teste autorizado, Monaco 4447. Torre Utan 3601 na 09 para ponto de estacionamento, apenas aguardando o sigue que já está chegando. Autorizado, tá 3601, chama o para o táxi. Autorizado, o táxi para o táxi, tá 3601. 9240, copia. Copia, 9240. Autorizado com fins, o nível 400, via rota conforme o plano de voo, Bridia, Pezulu 16, após Nibisi. November Índia, Bravo, Serra Índia, após direto, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. O controle opera em 1-2-0-8, aciona o transponder, vai aguardar a confirmação do transponder, voo 9240. Tá, pro 9240 ficou 400 para confim. Antena Zulu 1-6, decolada 1-0, curva à direita. Vai ser o perfil da Dael Leda, após Leda voa Bridge. Depois eu fiz o Lono 6, NBC 208, agora o transponder, eu vou 9240. Afirmativo, voo 9240, o cotejamento correto, vai aguardar a confirmação do transponder. Aguardo na sua escuta. Qual seria o portão? Seria o portão do gol 9240? A gente está no 03. Eficiente. Obrigado. Top, Luiz Civilete Bravo. Chamando é o Webjet Whisky Juliette Bravo. Positivo, muito bom dia. Whisky Juliette Bravo solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 09. Autorizado, iniciar o reboque, o Whisky Juliette Bravo reporta para ingresso no pátio principal. Reportada para ingressar no pátio principal, Juliette Bravo, grato. O gol 9240 na escuta? Prossiga. Só confirmando, é o portão 03 mesmo? Sim, estamos no 03. Ao lado do Abjet aqui, do 2. Eu nomei a 28, que mudou para 9240? Isso, a gente foi o que alternou aqui, agora a gente vai de 9240, vamos de translado para confim. Ah, ok, ciente. Obrigado. Gol 9240, o transponder vai ser o 5031. 5031, obrigado. Salvador é o TAN 3601, com 60 a bordo, alternando Confins com 4h30 de autonomia. Pronto para o táxi. Rota 3601, só confirmando, 60 a bordo? Afirmativo. Gente, autorizado iniciar o táxi via pátio. Índia vai seguir o Embraer da Azul, que está mantendo agora através do portão 04 como número 2. No ponto de espera, chama pronto para decolagem, o ajuste 10106. Então 3601. 10106, pátio Índia seguindo o Embraer da Azul. No ponto de espera, retorna chamada, então 3601. Salvador Azul 4447, Pato Táxi, POB 106, autonomia 3 horas e 10, alterna Aracaju. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10106, gol, questão, o Azul 4447. Ciente, via Índia para ponto de espera 10, ponto reporta 4447, ajustado 10106. Juliette Bravo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 09. Pesado, isso com Juliette Bravo até o portão 09, reporta ao término do reboque. Reportar ao término, Juliette Bravo. Foi Azul 4447, pronto para ficar na 10. Azul 4447, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 120 graus com 05 nós. Gente, decolagem da 10, Azul 447. Espera, tá 3601. 3601, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém cabeceira no zero, tá 3601. Solo 8625. 6251, bom dia. Passe agora 18.6, aguarda no copo. 18.6, obrigado. Dael, Leda e após direto Bridge. Gente, obrigado. 447, decola o Zulu 3, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 308, bom dia, 447. Salvador, bom dia, Azul 447, colado Espírito da El. Bom dia, Azul 4477, vigilância radar, direto posição Leda. Gente, direto Leda, 4447. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi. Decolagem na pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda e após Leda direto Bridge. O controle 120, décima 8, aciona 5030. Oxené 6251. Ocean Air 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota plan de voo. Voa Bridge após a Preslow no 6, após Bravo Hotel Zulu, após Trivi. Decola no 0, curva direita na Dael Leda, após Leda voa Bridge. 208, controle, transponda 5030. Ocean Air 6251, portão 11. Confirmamento correto, portão 11, chama pronto. Ocean Air 6251. Porta pronto, Ocean Air 6251. 3601, livre decolagem da 10, 120 graus com meia dúzia de nós ao vento. Iniciando, tá? 3601, decolagem da 10. Tem Luiz Quisinete Bravo informado o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 09. Grato, bom dia. Whisky Juliette Bravo, bom dia. Decola o Zulu 6, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 1208, bom dia, tá na 3601. Controle Salvador, bom dia, o tá na 3601, circulou na Dael, cruzando 1800 pés. Ok, tá 3601, bom dia, contato radar, vigilância, direto, posição Dael. Direto Dael, tá na 3601. 4477. Prossiga. Está presente, vou ir direto à posição Ilukov. Ilukov, confirmado 4447. Afirmo. Livra 140, Recife em 125, décima 1, bom dia. 125, 1, bom dia, 447. Salvador, o voo seria 9240. Sim, o voo 9240. Afirmativo, a gente fez essa solicitação aproximadamente 50 minutos atrás da Polícia Federal. Só para curiosidade, existe Polícia Federal no aeroporto de Salvador ou não? Afirmativo, eu entrei em contato com a Infraero aqui. E o pessoal informou que essa solicitação tinha que ser feita pela companhia, mas que eles iriam checar a presença da Polícia Federal aí no portão. Não, tudo bem, é só para curiosidade, porque foi solicitado em paralelo com senhores e mais a companhia. E a companhia recebeu todos os retornos que a Polícia Federal já estava chegando na aeronave, isso já se passaram 50 minutos. Nenhum representante da Polícia Federal chegou até agora. Eu acho que está meio falho a infraestrutura, né? Exato. Ok, muito obrigado. Da 3601, da presente voo em posição Leda. Da presente voo a Leda, tá? 3601. Chama Recife em 125, décima 1, bom dia. 125, 1, bom dia, tá? 3601.